adventure begins. They were always beside you, your nerdy best friends, and the DM to... E chegamos agora ao episódio 3, A Tumba Submersa. A Pike tem uma visão com uma reunião do conclave cromático e a destruição de Emon. Olha, viu? Vox Machina encontra o lago em que a Oziza mencionou, mas não encontrou a tumba. Eles inclusive falam, puta que pariu aquela filha da puta, da Esfinge sacaneou a gente. Na verdade não, é que a porra da tumba tá debaixo do lago. E agora pra descobrir como entrar nessa porra dessa tumba, né? O Scala inclusive é atacado por homens peixe, vamos assim dizer, e é salvo pela dupla que eles encontraram lá no covil, o Cash e a Zara. Eles dizem inclusive que foi o Ziza que mandou eles, mas eles também têm lá uma segunda intenção por conta do prêmio lá do como é que é o nome da porra? Dos vestígios. Né, do vestígio lá. Dos vestígios, isso, né? Isso. Agora assim, você olha pra cara da Zara, você fala assim, ah não, ela é boazinha. É, olha a cara da mulher, rapaz. Descreva a cara da Zara, Jota. Ela é uma capeta vermelha, mano. Ela é literalmente uma mulher dragão vermelha que parece uma demônia. É, esquisita. E aí, o que que acontece? O Grog bota um cinturão que ele ganhou lá da loja lá do Gilmore. E uma barba nasce e ele fica que nem criança na loja de doce. Porque o cara, ei, cresceu uma barba. É, grande merda. Cresceu uma barba, porra! Mano, assim, é a coisa mais aleatória pra você ganhar na porra de um item mágico. Porque podia ser qualquer coisa, ficar mais forte, ficar invisível, a porra toda. Não, cresceu a barba. Porra! Sabe como é que é? O Grog tem prazeres simples. Então basta crescer uma barba que ele já fica feliz. Já pensou se eu encontro um cinturão que faz crescer a barba? Visto que você já tem, né? Ou seja, ela vai ficar só 2 centímetros maior. É bom que tu já puxa pra cima e faz uma peruca. Se fosse crescer outra coisa. Deixa quieto, vamos lá. Barba, 2 centímetros de pau. Tá bom. Meu sonho. Então, o Vex e a Vex comentam que não confiam nos caçadores e tem um flashback da infância deles quando eles saíram de casa. Tá ok. Eles descobrem que a tumba tá submersa. E a Zara e a Killif revelam a tumba através dos poderes elementais delas. Né? Muito bem. O Cash e a Zara planejam roubar o vestígio do Vox Machina. Oh, que surpresa! Oh, tan, tan, tan! Quem esperava? Né? Obrigado, Capitão Óbvio. Então, o Vex e a Vex são separados do grupo e tem outro flashback. Tem uma porrada de flashback nesse episódio, tá? Então, não se incomoda com isso, não. Aí o grupo do Vex é atacado pelos Adaros, que são os tais dos Homens Peixes. O Grog é atacado e entra em fúria, como todo bom bárbaro. E, no outro lado, a Vex e a Zara brigam pra ver quem salva quem, cara. Foi uma... putaria esse negócio, mas tudo bem, deixa pra lá. Mas essa luta é no templo ali embaixo é muito boa. Boa pra caralho. Os dois grupos se encontram e percebem que o Cash e a Zara sumiram. O Cash e a Zara vão pra um lado e o Vox Machina vai pra outro. Olha que bonito, né? O Percy acha a tumba do campeão da Rainha dos Corvos e a capa do Marcha Morte. E o Vex tem outro flashback. Puta que pariu. Ai, gosta de flashback assim lá na casa do caralho. Ao tocar na capa, Vex é atingida e parece estar morta. Oh. O Vex retorna e fica desesperado. E com isso termina o episódio 3. Que merda! Fiquem com a gente! E vamos continuando esta maratona, caralho! Vamos lá! There's a monster incoming. Inspiration is waiting. Rise up, don't think twice. Put your fate in your hands. To- take a chance, roll the dice.